Há ou não há descargas de efluentes para a Ribeira de Cavalos? Há ou não há efluentes que vão da Sonai Arauco, que vão para a Etar da cidade? E eu estou convencido que vão. E que há de ir um rio de efluentes desde a fábrica até à Etar da cidade. A pergunta é, quanto é que paga a Sonai Arauco por esses efluentes que vão para a Etar Municipal e que depois a Câmara paga à empresa que tem a gestão da Etar? Eu, se calhar, muito provavelmente, pago mais de saneamento base à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital do que paga a fábrica da Sonai Arauco. E eles é que são milionários. Há aqui uma manifesta submissão dos poderes políticos, quer nacionais, quer autárquicos, ao poder económico deste grupo.